Adoro as presilhas fechando e de ver entrando nas casas todos os botões. Como é gostoso fechar o zíper todo por passas no pão aos milhões. Tudo vai ficando ligado, tudo conectado, um trem com seus vagões a correr. Como eu suspeitava, ligado tudo estava. Vai, trem que eu quero ver. A sombra e eu, Julieta e Romeu, o céu e o passarinho estão ligados e bem juntinhos. Vejo a sua mão, eu pego e depois aperto. Digo alô, digo olá. Se não for embaraço, vou te dar um abraço. Vamos nos ligar e cantar. Vamos nos ligar e cantar. Oh yeah.